Volta a chamá-lo aqui, senhor. Gente. Ô, Anderson, na escuta aí. Escuta do Yankee Whiskey, seria a posição 2 agora. Ciente, aguarde para o início do reboque. Na sua escuta, senhor. Da aeronave tentando através do portão 612, pode prosseguir o reboque. A aeronave da Gol através do 612, pode prosseguir o reboque até o parte 3. Certo. Tentando na remota 112, inicia o pushback e reporte para iniciar a tatuagem da aeronave até o portão 2. Ok, sim. Cientes, estão puxando a aeronave e reportaremos quando iniciar o push. Obrigado, senhor. Cinco um, decolou, 34, 208, boa viagem. 208, assinei 6251, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, assinei 6251, passa 1.600. É 251 no contato radar na decolagem, submantém 360, saída da EL. Submantém 360 da EL, 6251. Olha, solicitou 6251 para Monte, para Oleda. Oleda, 6251. Torre Azul Alfa Uniforme Delta, reboque finalizado. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. A nave da TAM pode prosseguir no reboque até o portão 2. Yankee Whiskey na ciente, obrigado, senhor. Tan 31710, pushback só um minuto. Só um minuto, 3171. Voo 9244, para 2000 pés, ajuste no 015. Após entrada, complete a chegada da Mari, comando localizador. Livre final e LSP, puxando 09244. Ok, autorizou o final da LSP, descendo para 2000 pés, e para trás para a exala, com 9244. 251, passa nível de voo 170, chama o centro em 1251, alterna 13395. 251-3395, Oceaner 6251, bom dia. Salvador, voo Foxtrot Papa, informa o tempo de reboque, de obrigado. Ataque 4195, ajuste no 095, uma boa viagem. 15, 4-1, Índia, ponte espera 2195, obrigado, bom dia. Salvador, 9244 no localizador. 9244, bom dia. 1015 no ajuste, continua a aproximação, reporte baixo estado checado. É, pode estar na 9244. Falou Salvador, é o Sam Mike e o Ian Chris, como deve no rebote, posição 2 do Pac 1. Obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Os autorizados estão a zero, vento variável 2 nós. Eu pulo no zero, vou 9244. Salvador, bom dia, tá 3171, ponte espera da 10 pronto, desloca a nave na curta. Tá 3171, após 09 na curta, linha aí mantém 10. Vamos lá, passagem 09 ali, mantém 10, tá 3171. 9244, solo aos 48, livre à direita e chame solo, 21 decimal 9. 21 decimal 9. No 71 não alinhado, livre decolagem pista 1-0, vento variável 2 nós. Livre decolagem, estamos alinhados, tá? 3, 1, 7, 1. 8. Alto de 10 por 8, 9, 10 por 4. Decolou em 5-1, encontrou em 208. 3171, autorizado, voa morte. Sete uniforme e as outras subidas que estão entregando? No momento, 1.500 pés por minuto. Bem, você tem quantos pés de incrementar? Sentiu o controle? Tá 3171 no controle? Tá 3171 no controle? Prossiga, 3171. Condição de incrementar a subida? Firmativo, vamos aumentar até cruzar o noticiário. Ativo, tem um trato 30 milhas, 12 horas, rumo noroeste, mantendo 170, uma foto 172. Sim, estamos aumentando, 3171. Gente, tá passando 180, chama agora Recife em 1251, alternar 1395. Salvador, bom dia. Azul 2775, informação, eco. Azul 2775, contato radar 57 milhas de Salvador, autorizado chegada a Mari, chama ideal de descida. Ok, autorizado Mari, eu chamo ideal de descida, 2775. Bom dia para o Galeão, do nível 360, pronto para COP. Matheus. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via o P90857. Decolada 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, Irume. 5155 transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado 360 para o Galeão, P90857, decolada 10, Dael, Leda, Irume. 5155 transponder, 120, eu posso fazer voo 961. Correto, chame pronto, pushback de funcionamento no gate 9. Tá. Para descida, o azul 2775. Deixa para 2000 pés, ajuste na 095, azul 2775. 2000 ou na 095, pode ser zona direto? E TAP, após o TAP completa a chegada a Mari, está cancelada as restrições de atitude. Ok, cancelada a restrição, vai TAP, para a chegada 2775. Alô, bom dia, Oceaneiro 6225, transfere. Mantendo o nível de voo 180. 6225, está em contato ao radar, mantendo o nível 180, vou ir direto do Bonf para a chegada da Bonf. Chame no ideal de descida. Chamando o ideal, é para voar Bonf, é isso? Sim, voo e Bonf, para interceptar a chegada da Bonf. Obrigado. Para descida, Oceaneiro 6225. Desça para 4.000 pés, ajuste o 0.5. 15, 4.000 na ponte, o Oceaneiro 6225. Salvador, Golo 961, pushback para a meta, está no 9. Autorizado, chefe, protetor. Primeira carta, 961. Prossiga. Prossiga. Curiosidade, senhor. O Morro de São Paulo fica quantas milhas aproximadamente, Salvador? O Morro de São Paulo, ela fica 51 milhas de Salvador. Ah, entendi. Ali próximo de Coral, então, né? Isso. 5 passos de Coral, uma... Por umas 15 milhas à esquerda. Ah, tranquilo, a próxima vez eu vou ver se eu acho. Muito obrigado. Salvador 961 para o táxi, 133 a bordo, 3h47, a Verna Campinas. No Índia, ponte espera, 295, ajuste no 095, uma boa viagem. No táxi, pátio, Índia, ponte espera, 295, obrigado, até uma próxima. Ok, complete final, ILS XV, Chamento Torre, 1895. 1895, bom dia. Sim. Salvador, bom dia, Azul 2775. 775, bom dia, continua a aproximação, eu parte baixar a chegada. Ajuste no 0-1-5. 1-0-1-5, contarada, 775. Salvador, bom dia, gol 1961 no ponto espera, não no ponto. 1961, mantém o ponto espera. Certo. Azul 2775, autorizado, pista 90, vento variável 29. Livre pouso para Azul 2775. Foram 961, no aliás, manteu no zero. Ele manteu no zero, foram 961. 75, Solo 18, direito 219, Solo. Não, não, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, Azul 2775. Bom dia, 2775, Alfa Quilo, Pátio 3, posição 3, Lima no Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 3 Lima, né? 8, 6, 5. Na 6225, desça para 2000, cancelada a restrição em pelo. Ajuste 615, informe o localizador. 2000, direto, informa no localizador 6225. A 3 Lima está ocupada e não tem ninguém aqui em algumas situações. Bom, foi a última posição que a Infraero reportou pra gente. Fique atento ao sinalizador. Eu vou entrar em contato com a mesma para o novo reposicionamento. Tá, vamos parquear aqui e aguardar ela chegar. Luiz 20, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, Roger. Controle Salvador, bom dia, com 1961. Bruno 961, contato radar, suba ao nível 360, saída da El. Adael 360, Bruno 961. Pode ir lá, Adael, tá presente? Pois é, Adael. Controle Salvador, autoriza direto Duna pro 6225. Do 25 autorizado. Gente, dona. M225, nesta pro intercept localizador, autorizado sinal ILS X-Ray, informe estabilizado. Informa estabilizado, 6225. Eu não estou conseguindo contato via telefone com a Infraero, porém houve uma possível modificação aqui, 4 Lima no Pátio 3. Tá ok, nós vamos girar aqui 180 graus, estamos guardando esse tiro aqui. Ok. Localizadora, Chané 6225. Complete final e aliança que se reitor 1895, chame 6225. 1895, 6225. Bom dia, o Chaner 6225, estabilizado. Salvador. Bom dia, 6225. Bom dia. Posto, né, 6225. Ajuste no 0 no 5, ponto autorizado, pistão a 0, vento norte com 2 nós. Vente livre, pouso, 6225. Coro 961 no passar 160, chama centro em 125 ONU, alterna 13395. 251 3395, obrigado. Salvador, bom dia, Golfo, 093, bom dia, autorizado, chegada bom, se desça e mantenha 4 mil pés, 1015 ajuste. Desce 4 mil pés, chegada bom, 1015, 093. Chanel 6225, Solos 27, direito 1219, só. 1219, 6225. Voo 865, desça para 2.000 pés, ajuste 1015. Cancelada a restrição em altitude. Confirmando a altitude para 865? 2.000. 2.000, cancelada a restrição em 865, obrigado. Muito bom dia, o Jané 6225 livrou, tá na sua escuta. Bom dia, 6225, prossegue via Alfa, Juliette 405 no parte principal. Juliette 05 para o principal, 6225.